0571. Lula 098, Solos 15, direita na Fox, Trot 211. Centro 152, 283, 1003. Zona H, 1S, 1-0, 1-7. 3152, vai seguindo como número 2, táxi da companhia 2020 milhas com 220 de grade speed. 3152, grato pela informação. Thank you. comandou, então, Michael Tomás, parteado, a remota 14, sequência livre, boa noite. Gente, boa noite. Ela é 258, autorizada a chegar da Mari. Autorizada, vai direto para o SAP. Descida para nível de voo 050, que é legal, 0067. Tá, 3600, somos 22, liberar a pista direita, chame 219. 2228, pastorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola 10, a curva direita na saída árvore elefa, após apoio, após prossegue direto Conquista. Controle Salvador, operão 208, aciona 5534. 3, transformação alfa, passa quanto solicita plano de pouso. LV73, contato radar. A 70 milhas, ordem Salvador, até 1160, chame no ponto da piscina, por exemplo, vai chegar a bons, vai na pro de bons. Salvador 3152, livrou ingressão na Alfa. 3152, está autorizado Alfa Juliette, posição 02, parte 1. Alfa Juliette ao 02, está 3152. Circuito do Super 2, meu peso, último transformador 1097, informe estabilizado no curso do localizador. 2097, pode falar. Negativo. Zero, autorizado Campina Grande, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Lucas de Par, via Pizu no zero, pois nenhuma aí após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5542. 70, Campina Grande, decola 10, na Lucas de Par. Doppler Zulu 1-0, Neuma, direto. 1208, controle 542, transponder, voo 1970. 1170, procedimento correto, pronto, se tiver acionamento. Boa noite, 68, autorizada a Cai Júnior, 230, decola pressionando zero, curva esquerda, na saída Puca Caju, e a Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5537. Salvador, Azul 27, no 3, para descida. 03, deixa para o 040. Exato, 040, Azul 27, no 3. Salvador, boa noite, 6258. Sené, 6258, todo autorizado para pista 90, entrou na minha aerográfica, 6229. Eu repouso na estava passou por Lima, pode retornar e voltar? Pode sim, aí o Fernando sinalizou que seria 5 Lima. Se ele está chamando no 5, então pode seguir o balizador. Agora ele está andando aqui por Lima, não tem. Após o passageiro, autorizado, ILS 2000 pés, 1017 azul, 27 na 3. Boa noite, seu 22, seu doido passando, próximo ao ponto de espera, dando zero, próximo. Salido, autorizado a minha liga colar, está 1-0. Retorno a 5-0 graus, meia dúzia de graus. Boa noite, seu colo, estamos 0, 22, 22. Descansando, separa 2.000 pés, o último transformador 1.017, chega da área. Cola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucas e Passos. Vinha UPS 1-0. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5544. 2. A gente fica sondando isso para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1017. Chegar a mais. Localizador azul 2793. Azul 2793, complete a aproximação aí, oeste, chama a torre Salvador em 118, decimal, lado 5. 295, uma boa, azul 2793. Salvador, muito boa noite, azul 2793, final 8 milhas. Boa noite, azul 2793. Aproximação de... Corrigindo, depois eu autorizar a pista 90, vento 150 graus, minha dúvida, né? Vamos autorizar a pista 90, azul 2793. Azul 908, a identificação do separa 4 mil pés, o altímetro em Salvador 1017, chegada à maré. Desce para Líquero 62, chegada à maré, descendo para 4 mil pés, 1017. Passando 2228, vou direto a Lefa. Direto Elefa 2228, passa dentro. Oh, Salvador com 1970 para o taxi, 122 a bordo, 4 horas e 20 minutos no meu mansão com alternativa. 7 0 0 Lima, mantém 7-0. Ali mantém, voo no 808. Olá, 7-2-8, dona. 4-7-2, dona. Boa noite, Azul 27, no 3. Boa noite, Azul 27, no 3. 27, no 3, autorizado Alfa Equipe 4, 3, posição 3, Romeu. Alfa 3, 3, Romeu, Azul 27, no 3. Salvador, agora ficou 1970.0 da 1070 pronto. 1070 pelo 0 da LNMT, tipo 0. Ali, mantendo 0, ou 1070. Quando isso manter assim com meu pouso, o time tem a sobradura no 0, 1, 7, chega a levar. Salvador Grato, bom voo. No 70, decolou 5-6, 120, vai chamar 8, bom voo. 1-0-8, bom controle, bom voo, 70, boa noite. Boa noite, gol 1-1-7-0, cruzando agora 1710. 1-1-7-0, contato redondo da colega, tudo mantendo 370, vai da PUCA. Vai da PUCA, você lembra 370, gol 1-1-7-0. Tá estabilizado, azul. 4062 4062 Azul 4062, contato de Adolfo Marcelo, assistindo a TV Salvador em 1-1-8-95. 295, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4062, 7 milhas visual. 1-0-9-8-1 Agilize, autorizado da linha, decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-8-9. Azul 4062, continue a aproximação, aguarde pista livre, banho da Gol, iniciando a rolagem. Cliente 4062. Chama o centro de Recife, frequências 2685, alterna 25, decimal 45. 2685, alterna 2545, gol no 868, bom dia. Autorizado no 04062. Estabilizado no ILS, o gol 1972. Relance 2, completou a aproximação ILS e chama 2 Salvador em 1-8, decimal 95. 7295, boa noite. 59, chame 1-2-0-2-8, bom voo. 2-0-8-0-9-8, obrigado, bom trabalho. Tudo 0098, contato radar da colega, sobre o motel 370, cedo a pouco. 370.098. Azul 9908, livre de S, para 12 mil pés, informe sobre o governo Lucas Gol, time de permanência 9017. Obrigado, 9LS, o azul 6908, a repórter está obrigado, a gente continua com o número 07. 0062, Sala 01, SM1, 2, ano do final, né? 219, Azul 4062, por aqui. 2972, pistão no zero livre, pouso autorizado. Positivo, o vento, senhor? 130 graus com 079. Certo, tá livre, pouso. A 062 está autorizada para a Alfa Juliette, posição 01, no Pat 1. Alfa Juliette, posição 01, no Pat 1, azul 4063. Identificação, adiça para 2 mil pés. Última transformadora no 017, chega da Mare. Aqui toda 2 mil pés para a chega da Mare, com o 0 no 7, com o 2 mil pés. Azul 6908, estabilizado. Estabilizado o sinal de LS, está no 0, azul 6908. Próxima série, aqui chama 2, Salvador é 1-1-8, próxima lá o 5. 1-1-8-9-5, azul 6908. E boa noite, azul 6908, sinal ILS estabilizado 1-0. 1972, sala 03, zero direito, chame no 2 anos, sinal 1 graus. Direito, 2 1 1 graus, eu vou 972. Zona 908, aguarde pista livre, vento 1, 30 graus, 079. Vai dando pista livre, o azul 6908. Salvador, boa noite, voo no 972, voo no 972. Salão 72, autorizado Alfa Juliette, posição 10, Pat 1. Alfa Juliette para 10, voo 1098, chame o centro de Recife em 2085, alterna B5, decimal 45. 2085, 2045, 098, bom trabalho. 3891, livre LS, construir para 0, dissipar 2 mil pés, último transformador no 097, informe sobre o zero no curso do localizador. Lima 908, Sala 06, Chegando 2, Janela Sala 1. 2-1-1, boa noite, Azul 908. Paulo, boa noite, Azul 908, Lisona, Foxtrot, no circuito. Azul 6908, estou autorizando o teste Alfa, Kilo, 73, posição 3 Lima. Alfa, Kilo, poderia confirmar para o 6908? Paulo, poderia confirmar o táxi para o 6908? Alfa, Kilo, parte 3, posição 3 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, posição 3 Lima, obrigado, Azul 6908. Estabilizando, está 3891. 3891, compete aproximação LF, chama 2, salvador é 198, décima 95. 295, uma boa, está 3891. Uma 228, Reduna. 7, dona. Houston, Remo, muito boa noite. 3891 no final da 1-0. Retorno 30 graus, 7 nós para o autorizado, pista 90. Autorizado 90, 3891.